It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true, you know that all I want for Christmas is you. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. 'Cause Santa Claus is coming to town. Big fat man with the long white beard, he's coming to town. E aqui estão os dois primeiros temas de Natal desta edição especial de Natal do Ao Canto da Lua nesta noite. Edição número 101 com os Anjos nesta noite branca e também Christmas Medley com Michael Bublé também nos últimos minutos aqui no Ao Canto da Lua. Nesta nossa semana, a nossa lua encontra-se na fase lua cheia. Boa noite. Vem por aí mais canções de Natal, agora para ouvirmos Roupa Nova com a mensagem de Natal. E logo depois, Bandy Heads, Do They Know It's Christmas? Um clima de sonho se espalha no ar. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar. Os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido pro velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz por que só no Natal é assim. Que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração. Que seja pra todos sem ter distinção. Um gesto

E nesta altura do ano é também uma altura de reflexão. Por isso dizemos-lhe hoje algumas palavras um pouco diferentes. Palavras talvez que nos deixem a pensar. Dizemos-lhe, por exemplo, que por dinheiro se move o mundo inteiro. Primeiro ouve-se, depois julga-se. Promessas não pagam dívidas. Quando a barriga está cheia, todos têm a mesma ideia. Quanto maior é a riqueza, maior é a ambição. Mais faz quem Deus ajuda do que quem muito madruga. Quem vive em paz, dorme em sossego, faz bem sem olhar a quem. Quem muito dorme, pouco aprende. Filho és, pai serás, conforme fizeres, assim acharás. Algumas palavras que deixamos aqui, alguns pensamentos da sabedoria popular que também hoje ficam no ar. Por que não? Agora Mariah Carey com este seu tema de Natal, talvez um dos mais bonitos de sempre, All I Want For Christmas Is You. Ao canto da lua. E já a seguir, prosseguimos com esta emissão especial de Natal, hoje no Alcântara Lua. Já a seguir, para ouvir o Zwam com Last Christmas.

Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Edição especial de Natal do Ao Canto da Lua, edição número 101. Até perto da hora certa aqui na sua rádio, trazemos-lhe grandes canções de Natal. Ao Canto da Lua. Porquê que eu acredito ainda neste amor? Porquê que eu não desisto de ter esta dor? A dor que me consome por ver quem foi meu amar outra cama. As melhores baladas. As melhores baladas. Vou tentar viver, vou tirar você da minha vida. Ao canto da lua, ao canto da lua. You remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. Canto da Lua. E como se costuma dizer, o Natal é das crianças. Por que não elas próprias cantarem para nós? Para ouvir este projeto fantástico, Jordi Lenoine, com o tema Christmas, c'est Noël. assim que estamos a terminar esta edição 101 do Ao Canto da Lua. Uma emissão dedicada a esta época festiva que estamos a atravessar. Época natalícia. Uma ótima noite para si, bom Natal e claro está que só poderíamos terminar com mais uma grande canção. So This Is Christmas. A voz é de Celine Dion. Tenha uma boa noite, obrigado pela sua companhia. Estamos de regresso de hoje a 8 dias aqui na sua rádio preferida, neste mesmo dia e neste mesmo horário. Boa noite. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. A new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young, a very Merry Christmas and a Happy New Year. This whole